Seção 48 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Ilha de Cipango. Estou sozinho. A estrada se desdobra como uma imensa e rutilante cobra de epiderme finíssima de areia. E por essa finíssima epiderme, eis-me passeando como um grande verme que ao sol plena podridão passeia. A agonia do sol vai ter começo. Caio de joelhos, trêmulo, ofereço preces a Deus de amor e de respeito. E o ocaso que nas águas se retrata, nitidamente reproduz, exata, a saudade interior que há no meu peito. Tenho alucinações de toda a sorte, impressionado sem cessar com a morte, e sentindo o que um Lázaro não sente, em negras nuanças lúgubres e aziagas, vejo terribilíssimas adagas atravessando os ares bruscamente. Os olhos volvo para o céu divino, e observo-me, pigmeu e pequenino, através de minúsculos espelhos. Assim, quem diante de uma cordilheira para, entre assombros, pela vez primeira, sente vontade de cair de joelhos. Soa o rumor fatídico dos ventos, anunciando desmoronamentos de mil lajedos sobre mil lajedos. E ao longe soam trágicos fracassos de heróis, partindo e fraturando os braços nas pontas escarpadas dos rochedos. Mas, de repente, num enleio doce, qual se num sonho arrebatado fosse, na ilha encantada de Cipango tombo, da qual, no meio, em luz perpétua, brilha a árvore da perpétua maravilha, a cuja sombra descansou Colombo. Foi nessa ilha encantada de Cipango, verde, afetando a forma de um losango, rica, ostentando amplo floral risonho, que Toscanelli viu seu sonho extinto, e como sucedeu a Afonso V, foi sobre essa ilha que extingui meu sonho. Lembro-me bem, nesse maldito dia, o gênio singular da fantasia convidou-me a sorrir para um passeio. Iríamos a um país de eternas pazes, onde em cada deserto há mil oásis, e em cada rocha um cristalino veio. Gozei numa hora séculos de afagos, banhei-me na água de risonhos lagos e, finalmente, me cobri de flores. Mas veio o vento que a desgraça espalha e cobriu-me com o pano da mortalha que estou cozendo para os meus amores. Desde então, para cá, fiquei sombrio. Um penetrante e corrosivo frio anestesiou-me a sensibilidade. E a grandes golpes arrancou as raízes que prendiam meus dias infelizes a um sonho antigo de felicidade. Invoco os deuses salvadores do erro. A tarde morre, passa o seu enterro. A luz descreve zigue-zagues tortos, enviando à terra os derradeiros beijos. Pela estrada feral, dois realejos estão chorando meus amores mortos. E a treva ocupa toda a estrada longa. O firmamento é uma caverna oblonga, em cujo fundo a Via Láctea existe. E como agora a lua cheia brilha, ilha maldita, 20 vezes a ilha que para todo sempre me fez triste. Fim do poema.